Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 17. Abelar de Jerónimo Antunes. O rapazito, a última grisela, deslizou lateralmente do assento da carteira e perfilou-se, ligeiramente curvado, de braços pendidos e rosto inquieto. Pronto. Aprovado. Adérito Pimpão dos Santos. Sentou-se o garoto com um terno e quase escondido sorriso para o companheiro de assento, enquanto esfregava discretamente as mãos em contentamento refriado. Entretanto, como se tivesse ensaiado mil vezes, levantava-se com movimentação semelhante um gorduchito de cara larga. Reprovado! Sublinhou o mestre com um olhar a condizer com a sentença. Andaste armado e moinante e aqui tens o resultado. Nem as boas que levaste te abriram os olhos e o juízo. Para o ano voltas a caminhar para cá. A condenação e a tirada fizeram gelar o Tonito Jorge na carteira. A ordem alfabética esticava o dedo para ele. António de Almeida Serra. O pequenito, em que as únicas coisas grandes eram os olhos e a guedelha compacta, deu-se postura de soldadinho de chumbo a contrastar com o ar aflito. Aprovado com distinção. E o professor Almeida, sem desafivelar completamente a máscara de severidade, juntou. Quem me dera que fossem todos assim. E fizeste a terceira e a quarta no ano. Continua assim, gigante. A expressão privada e talvez carinhosa do professor, pelo contraste com a altura do aluno. Belisário da Costa Eustáquio. O cerimonial de final de ano prosseguiu com o sobe e desce dos discentes, a intervalar com as classificações e raros comentários da autoridade escolar. Com farnicoques de chegar a casa e contar à mãe. O pai só chegaria mais tarde, quando largasse o tiar na fábrica dos Pereiras. O Tonito fazia um esforço tremendo para não se distrair da ladainha do professor, conhecido pela exigência feroz. Finalmente... Bom, para acabar, arranjai um trabalho de que gosteis e com que possais governar a vida. Os que tiverem cabeça e possibilidades, estudem. Fazei-vos homens. Os preguiçosos e os brutinhos, cá os esperamos para outubro. Arrumai as vossas coisas e saí, sem barulho. Ouviam-se os pássaros no pátio do recreio, a emoldurar as poucas palavras sussurradas. Os toques dos ponteiros nas ardósias e o deslizar dos livros para dentro dos sacos de serapilheira, ou malas raras, mais ou menos aprimoradas. Logo depois, o patear suave dos pés descalços, com exceção de dois pares. No soalho de tábuas de madeira poída e o começo da ladainha estatuída em tom cantado, cada um por sua vez, ao sair da porta. Boa tarde, senhor professor! Logo que se apanhou na rua, António Jorge, que lhe importava o nome de batismo. Ajeitou a sacola no ombro e largou a correr para o Eiro, pés ligeiros, habituados às agruras da calçada. Ultrapassada a quelha das ferreiras, entrou quase sem fôlego naquela em que morava. Galgou o balcão à esquerda e, logo que abriu a porta, gritou para dentro. Oh, minha mãe! Passei! Com distinção! Disse o senhor professor. Boa tarde, ao menos! Lourdes de Almeida sorriu. Mas conta lá. O senhor professor Almeida disse que fiquei aprovado com distinção. e falou bem de mim à frente de todos. Mas, no fim, recomendou que os pais fossem depois à escola buscar os papéis. E mais? Mais nada. Ah, que os que tivessem cabeça e possibilidades que estudassem e que nos fizéssemos homenzinhos. Tu, para te fazeres homem, ainda tens de comer muito sal e cresces um bocado. Vosso-me-se também é baixinha. Mas chega onde as outras chegam. Replicou pronta e com uma genica muito dela. Eu também hei de chegar. E nesse momento, António concebeu o propósito de passar a ir ao saleiro com regularidade, rapinar umas pedrinhas de sal para crescer mais depressa. Já eram quase 8 da noite quando Adelino Jorge puxou a aldraba da porta e entrou. Nosso Senhor vos dê boas noites. Vem com Deus, homem. Boa noite, meu pai. E António desbobinou de um folgo todas as novidades do dia, com os realces nos sítios certos. A réplica veio com as pausas próprias de quem sabe música. Pausa de semibreve lenta. Pausa de mínima. A ceia já está pronta, Maria de Lourdes. Pausa de semínima. Vou só lavar as mãos e a cara e já falamos. Sentados, o homem e o garoto, no banco corrido encostado ao tabique negro da cozinha, com a janela à esquerda a deixar passar as últimas pinceladas de luz, a matriarca, em assento quase raso no topo da lareira, debruçou-se sobre a panela de ferro junto às brasas já mortiças e, com uma gadanha de alumínio baço, foi enchendo três malgas de barro com caldo de couves que foi entregando a cada um, já com uma colher dentro. Ajeitadas no colo, o António tinha o hábito de encaixar o fundo na saliência do joelho esquerdo que levava, colocando o pé sobre a pilheira. Foi Adelino, como competia, que retomou o curso da conversa. Acabaste então a escola. O miúdo acenou contente com a cabeça. Já pensaste no que vais fazer? A idade da madriagem acabou-se. Oh, Adelino, com franqueza. Então o garoto vem todo contente por ter sido aprovado com distinção e parece que só houve dois ou três e já estás a empurrar para o trabalho. O que é que lhe queres fazer? Metê-lo numa redoma? Só ajudar nas hortas e ir ao mato não é vida, nem se vai governar com isso. Tem que aprender a fazer alguma coisa, com certeza. A mãe antecipou-se. Oh, meu filho, o que é que gostavas de fazer? Não sei. Eu gostava era de aprender mais. Se não, trabalhar na farmácia ou no concelho. Reste e pisquem. Quem é que quer um fedelho como tu na farmácia? Ainda envenenavas alguém a trocar os pós e as mistelas? Isso não, porque eu sei ler bem. Também sei ler, escrever e contar com poucos. E no fim de uma vida de trabalho, não passei de tecelão. Não são as letras do coleio que nos dão de comer. Duas colheradas à boca, envoltas em silêncio ponderado, antes de prosseguir. E para a câmara, apesar do meu primo Joaquim estar lá bem colocado, não me foi te impedir-lhe colocação para galhavano do teu tamanho. O rosto da criança perdera a luminosidade inicial e descaída a cabeça para a esquerda, na direção da tigela, ia mastigando as couves que começavam a enrolar-se mais na boca. Foi a mãe que espantou o silêncio, com o coração a querer acudir à tristeza que se via instalar. Estudar... só se... Mas tu não queres ir para padre? Experimentou. Isso não, senhora. Quando fosse grande, queria casar-me, como vós-me-sês. Mais um período de silêncio que as colheres de alumínio a bater no barro realçavam. Engolida a última mastigadela, Adelino poisou a colher e deu-se ares de ter descoberto um bom caminho. Por farmácia, lembra-me agora. Queres que fale com o tio António para te arranjar trabalho no sanatório, na guarda, como fez para as tuas irmãs? Foi de novo Lourdes que, percebendo um rasto de aflição no olhar do garoto, dissipou a ideia. Oh, homem, com franqueza, Então queres pôr o garoto a despejar penicos no hospital? A Maria José e a Rosário são mulheres. O meu irmão é homem e trabalha lá. Mas já está noutra posição. Só falei nisto porque o dianho do garoto parece que não quer fazer o que os outros fazem. É claro que posso pedir ao Sr. Pereira, que ainda é nosso primo, e não dirá que não, para deixar ir para a fábrica do outeiro. Não era má ideia, mas se depois o pudesse encaminhar... Avançou a mulher e, emendando logo, ao ler o rosto do filho, que parecia agora uma flor murcha e vazia de vida. Seguindo o seu próprio pensamento, o chefe da família continuou. Para a agricultura ainda é fraquito. Mas lá diz o rifão que trabalho de criança é pouco, mas quem desperdiça é louco. Para pastor, não há tradição na família. Mas podia falar com o paisana ou outro, sei lá. Assim, antes queria ser sapateiro. A voz saiu tão esvaída que mal se ouviu. O quê? Sapateiro? Sim, como o primo Joaquim e como foi o avô Jorge. E a interromper Adelino. E queria aprender música e ir para a banda? Concluiu António, de cabeça ainda baixa e olhos a apontar para os interlocutores, alternando receosos entre os dois, como mendigo desesperado. Gostavas? Inquiriu a mãe, pressurosa e esperançada. A resposta foi, desta vez, um acenar afirmativo com a cabeça. Oh, Messa, nunca tinha pensado que queria ser sapateiro. Mas está bem. Amanhã já vou falar com o meu sobrinho Joaquim para te aceitar lá como aprendiz. E se quiser, pode ser ele também a começar a ensinar-te as primeiras notas e o solfejo, que eu já não tenho paciência para isso. Mas o primo é clarinete. Eu queria tocar trompete. Oh, Maria de Lourdes, já viste o pivete que nos saiu na sorte? Ainda não distingue uma clave de sol de uma de fá e já quer ser trompete. E, virando-se para o filho, intimamente satisfeito por ter encontrado uma solução e, sobretudo, porque ia haver mais um Jorge, o seu irmão Porfírio era considerado o melhor músico das duas bandas. Na música velha... Hás de começar com trompa, como os outros. E se tiveres unhas, logo se verá se te mete uma trompete nas mãos. Porque isso não é para todos, não julgues. E já readquirindo luz nos olhos... Hei de ser primeiro trompete e hei de sair a primeira vez com o pai a tocar. Vai ver! Os olhos, anatomicamente mortiços de Lourdes Almeida, sorriam embevecidos. Na segunda-feira imediata, António foi acordado cedo, bebeu um copo grande de infusão de erva cidreira, a empurrar o pão centeio mal coberto por uma nesga de marmelada e, estranhamente, sentiu-se um homenzinho quando se despediu. Até logo, minha mãe! Até logo, se Deus quiser! Pedira para não ir de calções e, com um sorriso e um encolher de ombros, tinham-lhe feito a vontade, apesar do calor. E por que não? Calças, calções, camisa tinham sido aproveitados de roupa coçada do pai. Cortes adequados e costuras inteligentes a eliminarem ou esconderem as zonas mais poídas e pronto. Roupa muito boa para usar decote. É certo que a camisa de virados abertos tinha largura a mais e sobrepunha um bocado de pano para poder ser enfiada dentro das calças. Estas, de pano cinzento e grosso, tinham mais vincos horizontais que verticais e na zona dos joelhos, as bolsas enormes clamavam pelo calor umedecido de um ferro esbraseado. O jogo do berlinde e outros quejandos, nas ruas e praças, não mantinham requintes de engomadoria, pelo que caíam completamente redondas, como saias longas, até ao fundo das canelas. E, confessemos, a pedincharem, já que lhes descessem mais um pouco as bainhas, alongando o comprimento. Ao fundo, sapatos de cinco pontas, como os garotos designavam galhofeiramente os pés descalços. assegurar o conjunto todo, uma correia meio torcida agarrada a uma fivela a fazer de cinto. O caminho era curto. Saiu da quelha e começou a descer a rua do Eiró, dardejada impiedosamente pelo sol de verão. A Praça da Louça era logo ali. Bom dia, primo! Ora, já chegou o novo oficial! Exclamou Joaquim, acolhedor. Então não dás a salvação ao Senhor Tomás? António, ainda da porta, franziu os olhos e a testa, enquanto punha a mão em pala, tentando ver para dentro. A oficina, baixa e escura, com a porta virada à poente, contrastava abruptamente com a luminosidade do pequeno largo. Só longos segundos depois, e quando desceu o primeiro degrau, é que conseguiu começar a distinguir os vultos das pessoas e das coisas que conhecia já. Bom dia, Senhor Tomás! Não conseguia ver, encadeado com o sol. Tu estavas era tão ancho por vir a aprender a sapateiro, que nem falavas a ninguém. Brincou o cliente. Não foi, não, senhor! Replicou o miúdo, encabulado. Não se via nada! Despediu-se o homem com o fiquem com Deus costumeiro e Joaquim pousou as botas que cozia ao mesmo tempo que se levantava. Então vamos lá arranjar-te que fazer. E, com paciência sorridente, foi explicando ao primo mais novo todos os recantos, utensílios, materiais e ferramentas, detendo-se longamente nos pormenores da banqueta de trabalho, móvel tosco de madeira, assenta em quatro pernas com uma gaveta puxada por argola de ferro. O tampo, rodeado por um rebordo de tábua a toda a volta, estava coberto de forma irregular por divisórias de madeira, dando-lhe ar de castelo medieval. Cada alvéolo, assim formado, servia de caixa aberta para cada tipo de alfaia, material ou utensílio. Ali se organizavam as facas, turqueses, alicates, chovelas para borracha e couro, assentadores, lixas, martelos, grosas, pregos de tamanhos crescentes e fins específicos, pés, maniotas, linho, ferros de vincar e brunir, frascos com tintas de várias cores, pomadas de graxa, compassos, fitas métricas, broxas, protetores, sebo, molhinhos de cerdas e outras coisas que o candidato a aprendiz, concentrada mais não poder, não conseguiu fixar à primeira. Na visita guiada, não lhe escapara a pia para demolhar materiais, a pedra de afiar, os pregos enormes a servir de cabides para as formas de madeira, um balde. Só para emergências, porque o caneiro não ficava longe. As vassouras, o canto onde o lixo se acumulava, a zona do calçado a reparar e a do que estava pronto para entrega. Em ambos os casos, cada um ligado ao seu par pelos atacadores ou correias de aperto. A área dos materiais maiores, de reserva, e ainda os pregos disponíveis ou ocupados, espetados na parede, destinados às perneiras, safões, peitilhos e roupa dos profissionais. Quando acabou, Joaquim perguntou com bonomia. Então, fixaste alguma coisa do que te expliquei? Só consegui decorar algumas coisas. Não sei se sou capaz de aprender. O tom soava aflito. Oh, rapaz, se aprendesses tudo hoje, o que é que havias de aprender amanhã? Se eu consegui, tu também consegues. Porque, ao que eu ouvi dizer, de burro não tens nada. Com quem aprendeu o primo? Ainda foi com o nosso avô. E olha que ele tinha menos paciência que eu em ensinar. Então o que é que faça? Há água da pia para substituir e lixo para deitar fora. O que é que queres fazer primeiro? Sem saber como empreender nenhuma das coisas, avançou com a que lhe pareceu menos complexa. O lixo! O mestre mostrou-lhe a vassoura de pé curto, a pá e duas sacas de serapilheira e explicou, exemplificando, um pouco de cada tarefa. Concluiu com uma recomendação em tom paternal. Cuidado com as mãos e os pés, porque aí misturados há pregos tortos, broxas e protetores velhos e ainda pedaços de vidro. Não quero que te cortes, ouviste? Muita atenção. António pegou nos utensílios, entusiasmado para começar, mas deteve-se. Oh, primo, para que é que um sapateiro precisa de vidros? Muito bem perguntado, sim, senhor. Estou a ver que vamos ter artista. Queres ver? Baixou-se na direção do sítio onde se encostavam pranchas de solas de couro e retirou com precaução de trás uma placa de vidro de bordes como navalhas. Pegou numa lima larga, raspou com ela em quina numa saliência, apertou entre a lâmina da ferramenta e o polegar, fez um pequeno torção e com um estalo seco partiu um pedaço em forma de cimitarra. Sorriu para o miúdo de olhos fitos, boca entreaberta e duas rugazinhas entre as sobrancelhas. A mão esquerda avançou para um sapato a reparar, sentou-se, apoiando-se sobre a perneira e, de seguida, a mão direita, onde a lâmina de vidro brilhava entre o polegar e indicador dobrado, fez movimentos suaves, raspando o bordo do sapato, que se viu ficar polido quase por milagre. Passa aqui o teu dedo. Desafiou. A criança aceitou o convite. Está lisinho. Depois há de ensinar-me a cortar o vidro. Porque a raspar, parece-me que já sei. Entusiasmara-se. Bom, agora vamos ao trabalho. O aprendiz deu boa conta dos afazeres nesse dia e nos que se seguiram. Para o premiar, o mestre, aproveitando o bom tempo do verão que não tardaria a debandar para sul, mandava-o embora mais cedo para que tivesse tempo de retoçar com os amigos. Saía dali em corrida para o Largo do Senhor do Calvário e era um fartar de berlinde, barra de lenço, moca, rilha, saltivão e mais outras tantas brincadeiras que incentivavam saúde, destreza, companheirismo e alegria.